Seus detalhes, sorrisos, acabando comigo. Muito mais que amigos, eu corro atrás de ti. Seus detalhes, sorrisos, acabando comigo. Eu tento te esquecer, mas minha mente não deixa. Era verão e eu não tinha grana. Eu sem graça, como vou te agradar? 5 da manhã, bateu na minha porta dizendo que tava na hora de acabar. Se não existe nada eterno, porque eu não fui te esquecer. Nossa relação foi uma miragem, a finalidade só me faz sofrer. Antes fazia quase uma semana, agora já faz bem mais de um ano. Eu me acabando em vício e você não volta. Mundo desaba, confesso, tô triste. Doideiras que fazem meu dia melhor. Lembro da sua pele preta em cima de mim quando na noite fria pingava suor. Hoje eu cresci e mudei minha vida. Você me olha que a volta no tempo. Disse não esquecer nosso momento, mas no fundo eu sinto que é tudo interesse. O tempo é rápido demais. Não vamos mais ficar junto porque somos iguais. E o tempo é rápido demais. Soldado ferido e agora? Vou te confessar que tá foda. Eu não falo mais outro assunto. Ela chegou tipo dilúvio. Me diz quando é que cê volta. O dia tão passando e a saudade piora. Será que sou um cara sortudo? Pena que eu não vejo o futuro. Eu sei que nada é pra sempre, mas o que rola entre a gente é de deixar com água na boca e na ponta do pé. Ela não sai da minha mente, acho que tô dependente. Borges, eu tô viciado naquela mulher. Não sei se avançou, recuou, parou, continuou. Melhor tomar cuidado que hoje em dia tá escasso. É difícil encontrar uma de fé. Quero mais, quero muito, mas ando meio confuso. Deixa rolar, então vamos com calma, sem medo. Que talvez o destino já reservou nosso lugar. Se for apenas só isso, valeu a pena aproveitar. Ofa. Seus detalhes, sorrisos, acabando comigo. Muito mais que amigos, eu corro atrás de ti. Seus detalhes, sorrisos, acabando comigo. Eu tento te esquecer, mas minha mente não deu.